Gata, gosta muito, gosto de lasanha. Sexo eu adoro. Pode vir muito sem nexo, me arranha, eu choro. Quero ser assistido, mas sem audiência. Levanta o seu vestido e você senta gostoso na frequência. Porque esses meninos só pegam gripe. Minha pegada de bandida que nem cê gosta, estilo gorila gripe. E os meus vizinhos, eles são um terror. Mas tão aterrorizados com a frequência dos beats, fumaça e amor. Por isso riachos pros rios, rios pros mares. Por isso te acho no rio, novos ares. Um apetite pra cuidar da família, dos negócios. Pra tampar, pra trepar, pra quebrar alguns ossos. Mais amor, menos sócios. Aos amigos tudo, aos inimigos print, tudo nosso. Enfim, aquele brinde, juntinhos no início de mais um finde. A gente sai pra jantar depois que eu te almoço. Vim ceiar nos seios, sem angústias ou anseios. Se me gusta, gosto 101% e meio. Viajo nos seus braços e o que eu vejo eu deixo escrito. Obrigado, senhor, imagina se eu fosse bonito. Fica até umas horas, quica até umas horas. Cheiro de rosa flora, fauna na selva lá fora. Quica até umas horas, fica até umas horas. Bora, bora, implora, no meu coração você mora. Gata, eu me apeguei, cachorro late, a gata minha, baby. O cachorro late, a gata minha, se me apeguei. Quica até umas horas, fica até umas horas. Bora, bora, implora, no meu coração você mora. Pois é, o circo é que voa e não tem palhaço. Pica das galáxias do picadeiro e na boa galáxias tão aço. Com ré, sem dó, sem dó. Escalo sua racha, escala minha rocha, escala tem dó. Passo a passo, step by step, eu passo que nem o lobo da step. Enquanto os versos fazem amor com esse boom bap. De havaianas, danço ula ula, me come antropofágica. Brinca de pula pula na varinha mágica. Mora no meu coração sem pagar aluguel, cabeça sem condomínio. Te amo, girl, usamos condom no domínio. O encanto, beijo essa boca mais um pouco. Enquanto eles metem o louco, a gente mete que nem loucos. Crianças nos contatinhos, homens nos contratinhos. Tio Black tá on, e a concorrência, coitadinhos. Te como beijando, beijo comendo. A ordem dos fatores altera o produto e eu recomendo. Nem meu amor é meu, mano, amor é do coração. Dinheiro, fama, glamour, isso é decoração. Talento e dom são das circunstâncias, experiência das andanças, tudo que eu ponho nessa canção. Fica até umas horas, quica até umas horas. Cheiro de rosa flora, fauna na selva lá fora. Quica até umas horas, fica até umas horas. Bora, bora, implora, no meu coração você mora. Gata, eu me apeguei, cachorro late, a gata minha, baby. O cachorro late, a gata minha, se me apeguei. Quica até umas horas, fica até umas horas. Bora, bora, implora, no meu coração você mora.